nas ruas. Tenso, meu mundo é tenso, tô na contenção. Vai moleque, tamo junto na situação. Quem tá comigo vem, mais uma pancada, uma porrada nas ruas da quebrada. Que nada, e autoestima vale em cima, só moleque bamba. Quando ouve o rap samba, as minas, os carros, os caras, as motos, todo mundo diz celular de tira foto. Passo a passo, o povo vai crescendo, é uma luta, mano. A sociedade tá cagando e andando. Putz, jamais poderia deixar de falar. Polícia sobe e desce na artes e não pá. Rebenta a locadora, fode a lojinha. Deus me livre, guarde, se dispara a matraquinha. Pergunta isso e aquilo, pergunta até de quilo. Fala de prisão que se for já eu tô fudido. Todo mundo sabe quem sou, quem somos. De onde viemos, mas não sabe pra onde vamos. Quais são realmente os planos desses neguinhos? Eles pensam assim. Pensam desse jeito porque somos maioria. Na periferia, quem diria, só sabedoria. Salve! Queremos paz na favela e pros que fecham de igual com ela. Um sentimento, a imensidão do mundo, na interpretação de um filhão do submundo. Onde a ditadura militar trabalha o ódio, onde os corruptos é aplaudido no pódio. Fica em choque, Bin Laden não jogou bomba nos VOC. O próprio Bush fez a queima de estoque. Declarou o mundo, a ONU vem nos ajudar. Cansei de esperar, esse é o lugar, vamos festar. E eles dançam, dançam, aplaudem a festa. Na mira dos traçantes, apontado na testa. Que linda festa, my name's na lista VIP. Mas minha chique, burra, cheio de chilique. Dá um salve nos moleque ativista do Nações. Do Denada e ao Bom Retiro, nota 10 nas lições. E tire da sabedoria ao respeito. Mesmo se é preto, se é branco, se é do gueto. Fala que é nós, porra. Se é natural por natureza. Se é contra nós, que morra. Com certeza, mil grau. Intelectual realista. O ativista do interior paulista. O terrorista nas pistas, no pancadão do rap. Manda um salve pros moleques. Salve! Queremos paz na favela e pros que fecham de igual com ela.